0,50 na cor de tapa e raiva máxima em 1.500, vamos pra baixo. Quilo Sierra Lima do presente, reassuma a navegação proa de Itape. ILS, gol 1869. Gol 1869, torre no 1895. 1895, boa tarde. Papatango, Juliette, Quebec, Kilo, controle. Salvador, boa tarde, Oceania 6314, passando 1300. Oceania 6314, contato radar na decolagem, sinal 340. Mantém o rumo de decolagem até 3000 pés, após direto código. Gente, 340, proa, já passar 3000, depois voa quatro. Romeu, Bravo Oscar, controle. Confirmando, autorizado, Duna, Oscar. TAP, pro Romeu Bravo Oscar e TAP. Passou externo, pista vista. Gol 1869, boa tarde, pouso autorizado, pista 90, vento 1, 0, 0, 0, 0, 7, 9, ajuste de altímetro 1097. Livre pouso 90, 1017, 1869. O controle Salvador. 869, torre no 895. Boa noite, 69, controle. Bono 620, chama Recife no 2685, alternando 12545. 2685, 2545, no 620, obrigado, boa tarde. Aqui é com o direto do presente, direto final da 17. November, Alfa Romeu, prossiga. Estacionado 0145. 2761, aguardando o balizador. Gente, 2761. Papatango November, Oscar Romeu, confirme o tipo de equipamento. November, Oscar Romeu, confirme o tipo de equipamento. Quente, desça para 500 pés, ajuste no 017, reporto através do Parque Metropolitano de Pitócio. Com 3628, livre descida para nível de voo 060. 4 boa, papá Romeu, Romeu, Romeu, Gol. Romeu, Romeu, Gol, consegue? Papá Romeu, Romeu, Romeu, Gol, senhor. Dia 1 para Salvador, agora a prova mais, 130. O Romeu, Romeu, Gol. Confirme sindicada. 90. Ali mantém 9055. Gente, o Kilo Sierra Lima, Kilo Sierra Lima, confirma indicada. 190, indicada do Kilo Sierra. O Romeu, Romeu, Gomes, faça uma espera da presente com a disposição. O rumo é o 090, curva pela esquerda. Romeu, Romeu, Gomes, copiou? Esquerda, rumo 090, Romeu, Romeu, Gomes. Tem condição de diminuir a velocidade, então você precisa fazer a espera, senhor. Filho? Pode diminuir a velocidade para não fazer a espera? Negativo, faça uma espera da presente posição, o rumo de aproximação é o 090, curva pela esquerda. Agora a espera. Da presente a espera, rumo de aproximação 090, curva pela esquerda, copiou? Acima sim, madame. O rumo é o 90, curva pela esquerda. Aqui é com o Juliette Chame Torre no 895. Torre 11895, como é que é com o Juliette? Obrigado, bom trabalho. O Romeu Bravo, essa redução 209. Reduzindo 200, Romeu Bravo. Estão 3190, desça para 2000 pés, ajuste no 097, está autorizado a final do procedimento de LSXP, posto estabilizado. 2000 pés no 07, reportagem estabilizada de LS feita 3190. Quilo Sierra Lima, confirme já no ideal de descida? Confirme, ideal de descida, Quilo Sierra Lima. Quilo Sierra Lima, desce inicialmente para nível de voo 140. Inicialmente 140, Quilo Sierra Lima. Problema, Romeu Bravo. Romeu Bravo, Oscar, prossiga. Vai incrementar a razão de descida? Firme, está autorizado a incrementar a razão de descida, vetor radar para o sequenciamento, curva esquerda para 050, limite ao lote. 050, obrigado pelo lote, Romeu Bravo, tudo certo. Gol 1169, autorizado a alinhar e manter para o 0. Ali manter no 0, gol 1169. Romeu Golf está agora a 4,2 milhas da posição ITAP, resumo a navegação para o ITAP, Romeu Golf. Já para nível de voo 1190. 1190, que interna. 3628, considere as restrições da frente, desça para 4000, ajuste 1017. Decolado ao 53, controle 120, décima 8. 1208, 55. Controle de Salvador, boa tarde, a GNR 6355, Tael Lida, na sua escuta, passa 2200. GNR 6314, Recife no 2085, alternando no 2545. 2085, confirma a secundária. 2545. 3545. 1245, 125, decimal 45. É, vou ter que limpar o ouvido. 2545, obrigado. Canar 6355 da presente, direto Leda, após Motiva, subindo ao 360, peça do contato radar. Leda, Motiva, 360, autorizado, 6355. Romeu Bravo, acendeça para 3000, ajuste 1017 em Salvador. 3017, Romeu Bravo, acendeça. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, vetor radar para o sequenciamento, curve à esquerda, para o 050, limite ao localizador. Esquerda, 050, limite ao localizador, que você arrima. Grau 07, nós, ajuste de altímetro 0097. Horário 69, está iniciando. Eco Juliette, solo 55, baixo. Autorizado 180, reporte livrando. Sudoeste do VOR Salvador, serviço radar encerrado, Chamilhão 1201. Pelo Serra Lima, livre descida para nível de voo 090. 090, sim, Serra. Torre 1895, novembro, Oscar Romeu. Descida, Romeu Golf, desça para nível de voo 100. O Romeu Bravo Oscar para o localizador, curva direita, proa 080, desça para 2000 pés e reporte estabilizado. Direita 080, desce para 2000, reporte estabilizado, Romeu Bravo Oscar. Da 3628, desce para 3000 pés, ajuste 1097, da presente Duna, canceladas todas as restrições à frente. Está 3628, pode voltar a vista 369, precisa de tal isso. Voa para o Serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés. 2.500, já vendo 366, obrigado. Justin Salvador, 1017, comandante. 1017. Patrulha Salvador, boa tarde. Voo no 169, circulou na sua escuta. No 169, após 2.000 pés, direto Leda, subindo ao 360, está sob contato radar. Ok, após 2.000, direto Leda, 360, cara. 3190, estabilizou? Atrado no localizador, está 3190, visual. Completa final do procedimento, torre 1895. 1895, obrigado. Do Serra Lima, desça para 4000 pés, o ajuste em Salvador 1017. 4000 pés, 1017, Titan 3190, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste de altímetro 1090 na série. Guardando, tá? 3190. Salvador, Titan 3145 para o taxi 107 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 57. 3145, autorizado o taxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Índia 1895, 1017, bom voo. Autorizado o táxi até a ponte espera da 1-0, via Índia, é, torre 295, Titan 3145, boa. Ok, nada, boa tarde. 3145, que estava próximo à ponta de espera, visualizou logo assim que o senhor decolou uma fumaça na lateral direita superior. 0, vento 090 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 1097. Livre pouso, pista no 0, tem 3190. Deu 360 na prodileira. Ok, na sua escolha. Serra Lima indicada? 2-1-5. Serra Lima reduz a 1-0-9. Confirma a redução? Reduz a 1-9-0-9. 1-9-0, estabilizou, Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, ele estabilizou? Afirmo. 1-8-9-5. 1-8-9-5, grato. 1-9-0. Bravosca. Romeu, Bravo Oscar, todos. Está a 3 milhas e meia do externo, solicita a base pela direita para a 1-7. Ok, solicite, chame para o cancelamento de plano, Romeu, Bravo Oscar. Pode ficar na presente, Romeu, Bravo Oscar. Cancela plano instrumento ao 5-9. Base pela direita autorizada, reporte base, baixado e travado, Romeu, Bravo Oscar. Livre base pela direita, reportará na base, baixado e travado, Romeu, Bravo Oscar. Salvador, boa tarde. Tem 3145 no ponto 0, pronto. Tem 3145, mantém o ponto 0. Vai. Isso é pro 085, é posto estabilizado. Direita 085, é posto estabilizado. Passando a autoriza Gol 969, vai direto para o TNT. O 1-1-6-9 mantendo o perfil da saída. Mantenha para a direita, perdão. Ok. Para de repetir a reta, mas eu gosto de ok, o Novembro Alto Romeu, o senhor prefere manter a linha litoral sul ou cruzar com o Pro Norte? Vamos até o litoral. Agradeço. Ok, ciente. Mantenha a linha litoral sul, já está o. Autorizado o cruzamento da final da pista 28. Novembro ao Palmeiras. 7, iniciando o cruzamento. Sim, disse da comunicação, saiu recortado e confirma. Vai seguir tráfego, está agora na posição de 2 horas, 9 milhas, rumo nordeste, passando 4 mil pés para 2.500 pés, o Airbus 319 da TAM. Sim, esquecer nenhum. Está autorizado a final do ILS UICU, TAM 3628, interceptando o Serra Vita 366, reposto estabilizado. Boa tarde. Serra 6355, Recife, 126, correção, 1251, alternando no 3325. 1251, 3325, 6355, obrigado. O meu Romeu Golf desce para 3 mil pés, ajuste no 017. 3.000, 1.017, Romeu Romeu. Atingindo 040, Serra Lima. Serra Lima desce para 3.000 pés, ajuste no 0.97, completa a redução 1.709. 3.000 pés, 1.097, reduzindo para 1.709, que Serra Lima. Informação de tráfego na Augusta se afastando linha litoral norte, 500 pés. Não interfere, decolagem autorizada, pista 90, vento 100 graus, 07. Iniciando o TAM 3145. Tenente Romeu Bravo, solo ao 02, frequência livre direita. O Serra Lima, tenente, desça para 2 mil pés, ajuste 1017, livre LS, aporte estabilizado. 2 mil pés, reporta da estabilizada, fica. Prole, é o papapapa, nós vamos baixar, Romeu. Vem, acho que é o Romeu, prossiga. Eu estou cruzando 28, está mantendo 500 pés sobre a linha do Isidoró, com sobrevoo uma praia de forte, retornar a Salvador. Tente, reporte na 20ª milha, mantendo 500 pés, ajuste no 017, o novembro, acho que é o Romero. Estará na 20ª milha. Estabilizou, na 3628. 3628, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 295, 14, na 3628. 1169, chama Centro Recife, 125, decimal 1. Alterna 133, decimal 25. Salvador, tá 3622, boa tarde. Tão 3145, decolado ao 04. Assino transponder 5004, chame controle 120, décima 8. 3145, copiou a torre. Ok, 5004, transponder, chamará a torre, 1208, 3145. Então 3628, boa tarde, pouso autorizado, pista 90, vento 100 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 0097. Boa tarde, está 3628, firme pouso. Tantres 145, achando transponder 5004. Contato radar, suba para nível 360, direto Leda. Voando Leda, o Tantres 145, estacionado 5004. Prosseguindo a descida, Romeu, Romeu Golf, desça para 2 mil pés, livre LS, aposta estabilizado. 2 mil, livre LS, aposta estabilizado, Romeu, Romeu. Pelo Serra Lima, passando tudo, não é estabilizado. Pelo Serra Lima, torre 198, decimal 95. Torre 198, 95, pelo Serra Lima. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, estabilizado. Boa tarde, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, reporte externo, o ajuste de altímetro 1017. Reporte externo 1017, Kilo Serra Lima. São Romeu Kilo Serra Lima, passando externo, baixado travado, solicita da presente mudança das regras e base pela direita 17. Gente, Papa Romeu Kilo Serra Lima, cancela plano ao 07, autorizado base pela direita, reporte base baixado travado, Kilo Serra Lima. Gente, autorizado base pela direita, reportar a baixada travada, base Kilo Serra Lima. Então 3628. solo 07, livrou 121 no décimo 9 solo. 219 com solo, está 3628, boa noite. Tan 3628. Boa tarde. Tarde, autorizado até o portão 7. Via Alfa e Juliette. Via Alfa e Juliette, do 7, Tan 3628. Salvador, Xenia 6210, informação papá. Ou Xenia 6210, senhor, identificação, ajuste o Salvador no 017, foi Duna, 2000 pés, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, pro de Duna, livre LS, 6210. Estabilizando ILS, Romeu, negócio. Romeu, Golf, Torre, 118, decimal 95. 1895, Romeu, negócio. Boa, Papa Romeu, Romeu do Golfo, merece. Boa tarde, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golfo. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. O ajuste de altímetro 1097. Continuando aguardando o Romeu no negócio. Sente November Oscar Romeu, tem frequência livre da presente para autocoordenação, reporte ao regresso, Salvador. Bom, Romeu, o negócio vai passar o marcador, propõe cancelar e passe pela direita no 7. Crescente, o Romeu, Romeu Golf, cancela plano instrumento aos 1-0. Autorizado e base pela direita, reporte na base, baixar travado para a final no 7. Bom, livrando o eixo da 1-0, vai reportar na base da 1-7 com o trem, Romeu, Romeu Golf. Quilo Serra Lima no solo aos 1-0, confirma e bate. Autorizado, sua direita, frequência livre. Tan 3145, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 133, 25, Tan 3145. Autorizado, pista 17, vento 100 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 1097. Tem livre pouso no 7, Romeu, Romeu Golf. Salvador, gol 11:30, a gente já passou, boa tarde. 166, sendo identificação, desça para 3 mil pés, o ajuste 1017 Salvador. Está presente com a Duna. Com a zona, com 1.016, descendo para 3.000, o voo 1.066. Tá bom, o meu Golf, cola os 1-2, confirma, tá? 1-2. Começa livre à direita. Fala, 1869, boa tarde, tem informação, papá, autorização Brasília. Alô, 1869, aguarde cópia, papá correto, confere. Aguardo cópia, confirme a saída prevista. Arbora elétrica. Arbora elétrica, obrigado.

chegada bom. 4.017 na bom. A posição 8360 Brasília. Pan 3677, agora eleva a guarda contra. Aceita o 340? Afirmo. Suficiente. Vão no 1869, ponto contra? Pronto, vão 869. Autorizado Salvador Brasília, nível 360, via rota do plano. Pista na zero com primeira curva à direita, subida arbor, elefa, 5067 no transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, conforme, decola da 1-0 à direita, arbor, elefa, 5067, 208. Voo 1869. Correto, portão 62, chama pronto, 1869. Chamará pronto, 1869. Plano 3677, pronto, cópia? Afirmo. Plano 3677, autorizado Salvador Brasília, nível 340, via rota do plano. Pista na zero, primeira curva à direita. Arbor, elefa, 5071 no transponder, controle 208. Afirmativo, autorizado 340, decola da 1-0 com curva direita, arbor, elefa. Upper Zulu 17. 5171 é o transponder, 208 é o controle, tá 3677. Correto, chama pro portão 83677. Chamar na pronta, obrigado, tá 3677. Nada no solo. Será 6210, no solo 22, metade direita, no solo 121, décimo 9. Direita, 219, 6210. Solo Salvador, 6210. 6210, táxi via 1, plano Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, antiga, né, 612, já. Salvador, 3894, boa tarde, informação com a Papá. 3894. 3894, aciona identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 018, foi Duna. Duna para 4.000, 3894. Através do buraquinho, novembro Oscar Romeu, comprou da rotatória. Novembro Oscar Romeu, quente. Temos hoje no 895. 2295. Torre, é o papapapá novembro Oscar Romeu, helicóptero. Papapapá novembro Oscar Romeu, Torre Salvador, boa tarde. Boa tarde, comprou da rotatória, procedência do sobrevoo de Praia do Forte, para 10 buraquinhos, para a pista 17. Ok, reporte vertical da RMAL, novembro Oscar Romeu. Reportar a vertical da RMAL. Portão 4. Fala, primeiro lugar. Portão 3677, novamente. Prossiga. Por gentileza, só confirmando, o nosso transponder é 5171? 5071. 5071, obrigado. Uno 166, complete aproximação. Chame torre 118 decimal 95. 1895, o Uno 166. O 1166. Reporte externo baixado travado, ajuste de altímetro 1098. Com 1018, reportaremos o estado travado, gol 1166. Desculpa, RMA, novembro, arrasta o novembro, arrasta o meu, condição de pouso parado, cabeceira 17. Afirmativo. Ok, efetue pouso parado, cabeceira 17, o vento 100 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 1098, novembro, arrasta o meu. Tráfego ILS, marcador externo, um gol aguardando autorização para pouso. Novembro ação meu. Sete, pouso, passando pela 17. Novembro ação. Passando em Interserra, o 1166. Gol 1166, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 079, ajuste de altímetro 1098. Informação de tráfego, aeronave em helicóptero, Augusta. Efetuará pouso pairado na cabeceira 17, não irá interferir. Livre, pouso com comando azul 2718, sim, está papá. Autorização para Recife. 2718, formação papá, aguarde cópia. É o 350, confirmando? Afirma. Sim. Faz a previsto, a gente vê. Açúcar, transição Aru. Autorizado o táxi até o pátio 5. Opção 66. Opção 66. Acione transponder 0115, Charlie Sierra Romeu, sob condições visuais, 500 pés, ajuste em Salvador 10018, reporte-me através de buraquinho. 10018 no ajuste, 0115 no transponder, reportará através de buraquinho, pessoal, obrigado. Como foi autorizado o Charlie Sierra Romeu a acender para 1000 pés, senhor? Autorizado Charlie Sierra Romeu, 1000 pés. Obrigado. Boa noite, eu vou 1166. Taxi Alfa, reporte antes da Juliette, eu vou 1966. Alfa, Novembro 69, 172 a bordo, 3 e 2 de autonomia alterna, Uberlândia. Boa noite, 69, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 90, via PAD Índia 1895-1018, bom voo. Autorizado PAD Índia 1895 no ponto de espera, 9018, obrigado, 869. Para o táxi, TAM 3677, está com 149 a bordo, alternando com fins, com 3 horas e 30 de autonomia. TAM 3677, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 90, número 2, com 1018, chama a torre 1895, bom voo. Batiu, seco número 2, até o ponto de espera da 90, 7895, a torre, obrigado, TAM 3677. 1166. Portão é o 9, após o Airbus da TAM, autorizado via Juliette. Voz alta, prossegue Juliette 9, eu vou no 166. Faz coordenação, mantém ali do litoral, desça para 507. Mantém litoral, 507. Por 645, para o localizador, curva esquerda, proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, curva 645. Torre Algo 1869, aproximando com a espera proa. Esquerda 140, 645. Mantenha o ponto de espera. É, mantém o ponto de espera 1869. São 3894, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reportado estabilizado, são 3894. Bono 645 estabilizado. Afirma, estabilizado. Torre 1895. 1895. Sali se arrumeu, torre 1895. Torre 1895, senhor, obrigado. Em Salvador, boa tarde, Papa Papa Thiago se arrumeu. Papa Papa Charlie se arrumeu, torre. Mantendo via litoral, agora aqui a 500 pés, e autorizado, aproxima direto da cabeceira de Pairado 35, pouso Pairado, sem interferência no circuito, a 4 minutos fora. É, intenção do senhor é pouso Pairado, cabeceira 35. Afirmativo, senhor, autorizado, senhor. Inicialmente não será possível, devido a sequenciamento final ILS, que eu mantenha a posição, mantenha a linha litoral norte, aguardando instruções para o cruzamento da 28. Atenção, estou lá, aguardando o cruzamento, senhor. Torre Gol 645, estabilizado ILS X-Ray, as suas coisas, passa a travar. Boa tarde, Gol 645, pouso autorizado, pista 90, 090 graus, 079, ajuste de altímetro 098. Boa tarde, 098. Autorizado 3894, que solta a pista. 3894, chame torre 118, decimal 95. 3895, boa noite. Charles Sierra Romeu, mantenha o setor que o senhor se encontra, aguarda para prosseguir. Via linha litoral sul, ok? Charles Sierra Romeu. Mantendo agora o setor, então aguardando prosseguir. Visual para o nave aí na final, senhor. Salvador, TAM 3894, boa noite, final da 1-0. TAM 3894, boa tarde, aguarde pista livre, ajuste de altímetro 1-0-8. Aguardando. 3, Duna, 2 mil pés, ajuste no 09. Afirmativo, Duna, 2 mil pés, ajuste no 018. 2798, mas chamou o solo? Afirmo, já tem nossa cota? Agora, Recife nível 350, autorizado via rota do plano de voo. Pistola 0, primeira curva esquerda, Pucca, transição Aru. 573, transponder, controle 208. Autorizado Recife 350, via rota do plano, decolada 10, primeira curva esquerda. Pouca, transição Aru, 4073, transponda, controle 208, azul 2718. 5073, transponda. 5073. Sol, Salvador, Oxiné 6201, para o Galeão, informação, papato. Azul 2798, está correto, portão 01, chame pronto. Chamarei. Oxiné 6201, aguarde cópia nível 360, da Leo de Nume. Guardando o toque, 2-0. O nome é 4-5, lembrou, mas... O nome é 4-5. Autorizado táxi, portão 2, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 2. O Charlie Terra Romeu autorizado prosseguir em linha litoral e já está autorizando o cruzamento da final do 28. Charlie Terra Romeu. Livre cruzamento, senhor. Informará quanto na curtíssima da 35 e tal, senhor. Pouso parado. Da 3894, solo aos 41, Livre Taxi, primeira direita, 21, 19. 21, uma boa noite. Tá, 3677, ponto zero, dá zero, pronto. Boa noite, 3677, mantém o ponto zero. Boa noite, vai manter, 3677. Posso subir, principal. Puxa, né, 6201, pronto, copa. Pronto, copa, 6201. Autorizado Galeão, nível 360, via rota do plano de voo, pista 10, primeira curva direita. Dael Leda Irume, 5064, transponder, controle 208. Cruzamento do eixo da pista. Dael Leda Irume, curva direita, 5064, transponder, 120, decimal 8, 6201. Correto, portão 4, chama pronto. Certo. 3894, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 3894. 1098. Livre, até falar, então, 1098, voo 1869. Alinhar e manter pistão zero, são 3677. Alinhar e mantém. TAM 3677. Serra Romeu, agora pousado 35, autoriza táxi a baixa altura para 45, comando MTA, senhor. Autorizado, reporte Librano. Finalizando, senhor. ...69, decolado aos 44, controle 120, décimo 8, boa viagem. 208, obrigado. 108, na posição 1, puxa, tá, né? Autorizado, chame táxi. Autorizado, 278. Pena Palma. Controle, boa noite, chegou 1869 com curva direita. 1869, contato radar, pulo para o nível 360 após 2000 pés direto Elefa. 2000 Elefa, gol 1869. Boa noite, já ali encerrou mesmo. Papá confere subida da Eulê da Mótima. Gente, da Eulê da Mótima aguardando, tá? 629. Valeu, boa noite, eu tô 3897 no 5, informação Papá aguardando, tá? Agora. Ajuste em Salvador 0198, confirme bem pra Salvador. Gente, vai manter a linha do litoral ou vai fazer corredor Bonfim, Bonfim ingresso no Interlagos? Gente, reporte no através de Paripe, não recebo no radar o Melos Cabral. 0, vento 090 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 09. Encerrado, está 3677. Nível 340. Aqui é aguarde cópia, coordenação 340, 3897, tá aí da EL, transição ótima. É ótimo, obrigado. 677, decolado aos 471, controle frequência 1208. 208, 3677.